música para confortar os vascaínos. Uma música para confortar a nação vascaína. La Barca de la Tristeza. La Barca de la Tristeza. É. Tá certo. É um bolero? É, isso aí. Tem o La Barca Simples, que é um clássico, isso, né? Isso aqui é uma música tirada do La Barca, né? Ah, sim, inspirada no La Barca. Isso aqui é La Barca, vírgula, de la Tristeza. De la Tristeza. Já está tudo ok, Paulo Roberto Palácio? Então, manda ver. Dicen que la distancia es grande hasta el Japón, pero yo no consigo me consolar, porque NASA metió un golazo contra, con aquel grande cabezón. Tú viste qué locura los pensamientos, yo pensé que acordar con ya gané. Mas levantei já com todo o sofrimento. Com o time de Real Madrid eu me ferrei. Raul fez gol e me deixou com amargura. E agora eu tenho que partir. Porque o bacalhau nadou. E se afogou logo ali. Raul fez gol e me deixou na amargura. E agora eu tenho que partir. Com a cruz de Malta rasgada, vice-campeão. Eu não aguento cantar mais a música. Mi coração me ama. Mi Vasco. Maravilha. Companheiro Gomes, olha, claro que partido da sua tristeza. É, enfim, fazer o quê, né? Mas você é bom pra caramba. A gente mesmo até triste. Até na tristeza tu é bom, hein? É, mesmo triste a gente tem que fazer os outros rir. Milongueiro até já ligou, quer que você cante no próxima festa com os boleros com ele, viu? Pois é. La Barcaça vai sair com o nosso Milongueiro, não é o Carlos Hamilton, mas é o nosso Milongueiro. La Barcaça com Los Barbacaços. Ô, Maurício!